da 935, 35, 595. Oito, livre pouso. Na 10, vento é 120 graus, 9 nós. Livre pouso, 19. Antônio Salvador, muito bom dia, trip 5595. Trip 5595, bom dia, contato radar vigilância, voe direto Leda 5595. Leda 5595, Piratu. Caminar papá para o cruzamento da 17, o Juliette Tango Zulu. O Xener 61 no 40 passou. Próximo a Puca, passa 140, chame Recife em 12685. Chama Recife, agora é o 2685, chame 61 no 400, boa. Bom, bom dia. O 3198, solo ao 00, chame o solo 219. Daqui a pouco. 3198, táxi via Alfa Juliette, posição 02, parte principal. Alfa Juliette 02, 3198. Juliette Tango Zulu, torre. Ok, tá livre o táxi. A critério, ou pela pista ou pela. Ou pela taxiway. De preferência pela taxiway Mike, porque a gente tem um aeronave aí de transporte de enfermo. Ingresse na Quebec, Mike na Lima, chame o solo 219 para continuar o táxi. 5, Romeu, Romeu, na favela. 2685 com Recife, bom dia, bom trabalho. Bom dia. 35595, controle. 5595, não se escuta? Informação meteorológica, ilhéus operando abaixo dos mínimos visuais. Visibilidade abaixo de 4 mil, chuva sobre o campo. Sente, grato, 5595. Vamos lá, partida 11. Tango Zulu, não escutou do solo? Salvador, muito bom. Eu passo o Leste Tango Zulu, também. Leste Tango Zulu, autorizado, ingresso, pátio principal, até o pátio 3, não me escuta. Até o pátio 3, Tango Zulu. Salvador, gol no 732. 738 da Gol, acendo identificação via chegada Mari. Vê se mantenha 2000 com 10014. Gol 1738. Confirmando, descendo via até 2000. Afirmo, gol 1738. Mete no 732. Descendo via até 2000. 1732. Índia Novo Ambaral, favor, direto rotatória, mantendo separação visual com o solo, Índia Novo Ambaral. Direto rotatória, o Índia Novo Ambaral. Papatango avisou o Novamba, através de Pituaçu, mantém esse visual, chame agora a torre em 118-612, Novamba. 118-612, avisou o Novamba. Oi, o avisou o Novamba, já avisou com o campo. Ciente, avisou o Novamba, pretende pousar na 35 ou na 17? Na 35, senhor. Chame na final, na 35, o ajuste é no 0 ou no 5. Estará na final da 35, o Eco do Novembro. Após o pouso, o Eco do Novembro vai pro pátio 5? Pátio 5, então. Paciente. Eco Zulu November, tá livre o pouso na pista 35, o vento é 120 graus, 10 nós. Eco Zulu November, copiou? Estimativa, Eco Zulu November. Controle 35595, tentando um pequeno desvio à direita para evitar formações. Após ter as formações, autoriza para o Junep para o 5595. Para onde? Junep para o 5595. 5595 está livre desvio, passando agora 120. Deixa eu me sentar para uma solicitação mais aprofundada. 1251, boa viagem, bom dia. Grato ao regresso, 1251, Aquele Zulu, prossiga. Antes, se chame da Papá para o cruzamento da pista, o Lima, aquele Zulu. Indiana Fambarão, para a torre 118, meia dúzia. Torre 118, meia dúzia, Indiana Member Alpha, boa tarde. O Guardião 03 é o controle Salvador. 50 milhas, serviço radar encerrado, mantenha 045 visual. Para informação de voo e alerta, o centro opera neste setor em 12685, alternando 128 decimal 8. Minutos da rotatória. Gente, Indy November Alpha, autorizado em cortar, curve à esquerda e chame na curva final da 17. Gente, na presente curva à esquerda para interceptar final 17, Indy November Alpha. Papai Uniforme, Índia, Eco Serra, prossiga. Índia, Eco Serra, prossiga. Lima Quilo Zulu, tá autorizado o ingresso, pátio principal até o pátio 3, me escuta. Desce até o pátio 3, me escuta, Lima Quilo Zulu. Tende a November Alpha, tá livre o pouso na 17. O vento é 140 graus, 10 nós. Ciente livre pouso, November Alpha. 1738 autorizado, final ILS, informe estabilizado. 1738. 7 aponta lá estabilizado, 1732. De November Alpha no solo 17, autorizado backtrack, retax para o pat 4. Autorizado backtrack, o Indy November Alpha. Autorizado, aliás, o 1732. 738, sente passando duna completa, aproximação torre 118, meia dúzia. 18, meia, 1738. 1738. Chame com o trem baixo travado, passando o externo, e o ajuste é 1014. É que apontará o externo, ajustado 1014, 1738. Firme chamando o solo? Martin de November Alfa, bom dia. O Bono 738 está livre, pouso, na 1-0. O vento é 1-2-0 graus, 9 nós. Gente livre, pouso, baixante a casa, 1-7-3-2. Ação do controle para o 1.500 pés, fiquei como solicitado. Decolagem da 1-7, curva direita, via corredor axé. Controle em 1-9-35, a torre em 1-8-62 e aciona 0-1-1-7 no transponder, o Romeu Índia Papá. Gente, o Romeu Índia Papá, o transmissão muito baixa, ok? Poderia cotejar, por gentileza, novamente a informação? Cheque o equipamento, por gentileza. Romeu Índia Papá, ininteligível, ok? O equipamento, por gentileza, cheque o equipamento e retorne novamente à frequência do controle. Solo Papa Tango, Romeu Índia Papá. Agora sim, alto e claro. Por gentileza, coteje novamente a informação. Ok, positivo. Está autorizada a pista 17. Após decolagem, curva direita, mantendo 1.000 pés. Aguardando autorização para 1.500, corredor axé. Controle 11935, torre 118.6, transponder 0117, Romeu Índia Papá. Protejamento correto, confirma o probe. 3 pessoas a bordo. Cliente 03, no pátio 5, para acionamento, táxi, decolagem, transfere a torre em 1-8-62, o ajuste no 014, bom voo. Romeu Índia Papá, obrigado. No 738, no solo aos 22, libere a direita e chame o solo 1219. Direita 219, boa. Ah, pelos corredores, reporte para ingresso, corredor Interlagos, Índia Certo. Muito bom dia, o Gol no 738, levando a foto. 1-7-3-8, táxi via Alfa Juliette, posição 05, pátio principal. Alfa Juliette, 05, 1-7-3-8. Papa Tango, Romeu Índia Papá, acione chame táxi. O Romeu Índia Papá, recebe a torre. Meu Índia Papá, como recebe a torre? Ei, livre acionar e chame táxi. Baixe na Papá para ingresso. 7, o Romeu Índio Papá, tá livre o táxi pela pista 17. Chame alinhado e pronto para decolagem.